seguinte, cê pode até dizer que não, mas a verdade é que o que que nego quer? Comer a mulher. Cê sai pra dar um rolê e quer comer a mulher. Depois de tomar um mec, quer comer a mulher. Desfaça enquanto der, mas cê quer comer a mulher. Cê liga pra mulher, marca com a mulher, quer pegar a mulher pra ver qual é. Na primeira noite cê paga até o jantar. Dá um cheque voador e manda ela relaxar. Mas é por pouco tempo, depois não paga nem biscoito, passa tempo. Bastou ficar dentro, mas tá no começo e cê se faz de romântico. Chama pra passear, pra dar um rolê no Atlântico. Cê diz eu te amo, ela acha lindo, mas conhece tua maldade que cê tá mentindo. Mas é por pouco tempo. Filhos crescem e viram pai, mas nada muda e tudo vai. Ô, filhos crescem, ô, viram pai, ô, nada muda e tu se trai. Só que eu não convence, não pense que ela vai se amarrar. É um jogo nonsense e quem se arrisca pode se machucar. Tá todo mundo fingindo, tinindo, indo fazer o que não gosta, mas depois fica rindo, sentindo prazer em cima de costa. Tu mete mal pra caralho, diz que sai do trabalho e que joga baralho com os amigos, né? E que nunca tinha estado tão apaixonado. Caô, ela sabe o que tu quer, diz. O que que nego quer? Comer a mulher. Cê sai pra dar um rolê e quer comer a mulher. Depois de tomar um mec, quer comer a mulher. Desfaça enquanto der, mas cê quer comer a mulher. Cê liga pra mulher, marca com a mulher, quer pegar a mulher pra ver qual é. Ai, ai, nega é foda.